Anderson. Ô, Anderson. Acorda. Não tá vendo o celular despertar, não, é? Já vou amanhã. Já? Se que meia? Vou me agilizar logo aqui, senão eu vou me atrasar. Vamos que vamos. Mais um dia amanheceu, sol raiou. Muito bom dia pra os guerreiros que acordam na correria. Da janela dá pra ver os tiozinhos subindo. São aqueles que pegam o busão de 5h45. Mas calma que ainda não tô atrasado, não. Ainda tem um tempo para um café com pão. Mas pera aí, tem gente lá no portão. Quem é? É o Aranha, não vai pro trampo, não. Vou sim, mano. Só espera 2 minutos. Vou dar um beijo na coroa e calçar o meu coturno. E aí, tio, tá firmeza? Tá a bomba? E aquela mina lá, como tá? Como anda? Tá tudo suave, tudo nos conforme. Cê sabe como é, tio, levanta. Como pode. Então vamos subindo que o tempo tá passando e o horário do buzu já tá quase chegando. O dia amanheceu e o sol já despertou. Preparado para lutar, mais uma vez eu vou para a guerra. Mas o dia amanheceu e o sol já despertou. Preparado para lutar, mais uma vez eu vou para a guerra. Tá embaçado, olha só, tá lotado. Hoje vamos a pé no aperto mó zoado. Tem gente reclamando do barulho lá no fundo. Disseram que é os moleque da Ciclone de Veludo. É tiazinha atrás de mim, tá pisando no meu pé. Mas não posso reclamar, pois cê sabe como é. Vou com fone nos ouvidos, só rap pesadão. E o cobrador já tá vindo arrecadando da condução. Olha em volta do busão, isso aqui que vale a pena. Melhor derramar suor do que sangue na arena. Até que enfim cheguei no trampo, tô todo amassado. E o patrão já tá na porta controlando os horários. 8 horas depois, a mesma rotina, de volta pra casa, cansado da firma. Mas um dia chega o fim, vou tomar um café. Vou dormir que amanhã, 5h30 eu tô de pé. O dia amanheceu, e o sol já despertou. Preparado para lutar, mais uma vez eu vou para a guerra. Mas um dia amanheceu, e o sol já despertou. Preparado para lutar, mais uma vez eu vou para a guerra. Batalha mesmo, tio. Eu acho que se a gente quer algo na nossa vida, a gente tem que lutar, tem que correr atrás. Porque sem luta não há vitória, tá ligado? Eu acho que tudo que vem fácil, vai fácil. E se você luta, um dia você consegue, tá ligado?